Nos iludimos muito ao fazer uso de drogas, pois achamos que podemos parar quando queremos. Mas ao tentarmos nos libertar, é que compreendemos o quanto estamos presos a elas. Mais uma criança acaba de nascer, famílias comemorando o que será que vai acontecer. Nesse mundo racial que o destino seguirá, podemos afirmar que a paz não reinará. Em nosso cotidiano observamos pais se ralando, trampando e os seus filhos se drogando. São vivos à noite e mortos de dias, assim são os viciados na periferia. No início de um vício era só o lança, e assim se viciava mais uma criança. Na hora da correria se vicia em qualquer lugar, se distanciam das drogas, senão vão se acabar. Na viagem a ilusão não vai ter salvação. Se liga em nosso toque, fique esperto vacilão. Se não o seu mérito, seis alços e um caixão. E assim será o destino de mais um irmão. 18 anos se passaram, agora vive se drogando, se matando, penhorando. Aperço de banana, suas roupas, tudo o que tinha. Já não resta nada, a não ser a latinha. Sua família o deixou para trás, e os seus pais já não querem mais. Já se sente incapaz de voltar atrás. Qual será o destino desse rapaz? Esse é o dia a dia de um viciado, onde o mano está sempre enrolado. Começou a se viciar desse pequeno. Agora viver pra ele é seu próprio veneno. Esse é o dia a dia de um viciado, onde o mano está sempre enrolado. Começou a se viciar desse pequeno. Agora viver pra ele é seu próprio veneno. Passaram-se os dias, hoje vive dando guelas. O flagrante camuflado esperando nas vielas. A nota enrolada, carreiras formadas, se segura. É a cheirada da parada, o tiro foi dado. Tudo acabado, todos abalados, mas nenhum finado. Olhos estalados, nariz escorrendo, como esse viciado está sobrevivendo. Parece uma normal, na verdade um paga-pau. Não contentando com a farinha, na sequência uma latinha amassada e furada, depois várias inaladas. Chega a ilusão, em seguida a depressão. No seu pensamento, o que vou fazer pra sobreviver? Roubar, matar, pra me viciar. Não vacile, meu amigo, não seja um otário. Pense bem no que fará, estamos aqui para ajudar. Isso tudo aqui pra frente é o que vai reinar. Crocodilagem, pilantragem é o que vai pegar. Vários tiros, bang bang, parecem filme de gangue. Mas é o capítulo cotidiano. Esse do é mano. O dia a dia de um viciado, onde o mano está sempre enrolado. Começou a se viciar esse pequeno. Agora viver pra ele é seu próprio veneno. Esse é o dia a dia de um viciado, onde o mano está sempre enrolado. Começou a se viciar esse pequeno. Agora viver pra ele é seu próprio veneno. Descolou uma arma, agora vai derrubar aqueles que o impedem de viciar. Uma arma possante, ele virou um assaltante. E o primeiro homicídio não teve flagrante, ele tirou a vida. Agora está enrolado, crucificado. No dia seguinte rola os comentários desse vacilão que está prestes a partir. O inferno o espera, seu lugar não é aqui. Deu várias mancadas, ficou devendo nas bocas de diretor. E na sua cola querem o matar. 10 pedras é o valor, quero ver quem vai ficar. Uma PT na cinta, o palão no poder. O vacilão da área agora vai se foder. Deixou se envolver pela porra do vício. Agora sua vida virou um grande risco. Cama de gato hereditária, cenário arrumado. Mais um dependente vai ser assassinado. Pra só de segundo, o primeiro disparo. No peito a acertam, em seguida mais dois e já era humano, estirado no chão. Perícia no local, IML e tal, PM distrital com armamento fatal, gesticulando e falando, já era a vida do e mano. Agora Deus, o que vou fazer? Sem amigos, sem parentes, sem mãe, sem pai, a vida é uma só, não soube aproveitar. WRW sempre falou, não soube acreditar. Agora mano, essa é a história de um maluco que sobreviveu, é, vagando nas ruas onde ele cresceu. Na quebrada do bairro conheceu o sistema do mal, paga pau do crime por motivo social. A polícia já não dava mais sossego, toda hora na cola querendo colocar o cara preso. Civis da Dizzy no seu quarto a coisa e tal, a diretoria estava esperta pra te destruir. O rabo preso em declínio total, vai ser foda ou acerta, a casa vai cair. Não demorou muito e logo veio o resultado, dois caras em um opala, você já era. Cê liga mano, o crack mata, você tá ligado. Seja mais esperto, não entre de embalo. Para entrar é muito fácil, difícil é sair. Mas embaçado ainda é que consegue insistir. Sou mano Billy em pessoa, consciência ex-atual. A pump realista, não me leve a mal. Versículo primeiro, seja humano honrado. WRW, verdadeiros aliados. Esse é o dia a dia de um viciado, onde o mano está sempre começou a se viciar desse pequeno. Agora viver pra ele é seu próprio veneno. Esse é o dia a dia de um viciado, onde o mano está sempre enrolado. Começou a se viciar desse pequeno. Agora viver pra ele é seu próprio veneno. Sua vida está embaçada, eu sei.